mais sabor. Por isso todos os anos aumenta assim meu amor. Amor pelas tradições desta gente portuguesa, que traz nos seus corações a verdadeira beleza. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto a acompanhar. Vou para o norte até ao Minho, comer rojões e para regar um bom verdinho. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto a acompanhar. Vou para o norte até ao Minho, comer rojões e para regar um bom verdinho. Em Fátima vou passar, porque sou bem portuguesa, e com fé vivemos todos para afastar a tristeza. E ao domingo vou à missa, de manhã que à noite é festa, e mostrar na nossa dança toda a alegria que resta. Vou para o sul, sardinha assada, vinho tinto a acompanhar. Vou para o norte até ao Minho, comer rojões e para regar um bom verdinho. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto a acompanhar. Vou para o norte até ao Minho, comer rojões e para regar um bom verdinho. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto a acompanhar. Vou para o norte.